Pois descobri algo mais que a inspiração quando ouvi Ivone cantar e vi toda a poesia pairar no ar. Quando ouvi Ivone cantar e vi toda a poesia pairar no ar. Seu canto entrou na minha vida e fez o que quis. Hoje até posso afirmar, samba é minha raiz. Quem nasceu pra sonhar e cantar e tem sorriso de criança pode embalar em cada canto uma esperança. E eu descobri o que é viver e não é sonho ver tanta maldade desaparecer. Se o mundo inteiro ouvir Ivone cantar ao alvorecer. Mas olha, olha como a flor se acende. Se o mundo inteiro ouvir Ivone cantar ao alvorecer. Eu não. Se o mundo inteiro ouvir Ivone cantar ao alvorecer. Liberdade, liberdade. Se o mundo inteiro ouvir Ivone cantar ao alvorecer. Força da imaginação.